Se eu amo a vida e tenho de base a humildade, só me manifesto por justiça da verdade. Trago no meu peito que todo homem então, após cometer um erro diante a mim tenho perdão. Mas me diga quanto vale da carne arranca sangue, depois se arrepender e vim me dizer que a guerra é santa. Mas quando cai o corpo do semelhante oposto, aí você me esquece, pois em guerra não foi morto. Pena que cê só lembra de mim quando está assim, com corte fundo depressivo, sem ninguém pra te ouvir. Nunca quis te ver assim, cabisbaixo, abalado, pensando que o suicídio fosse a chave do fracasso. Se quis no peito tem cansaço, na vida pouco sorriso, um espinho a cada calha, paz a um passo do abismo. Mas te conheço por completo, antes mesmo de nascer, por justiça fui correto, dando a vida por você. Depois de Deus eu amo a vida. Os que conhecem meu nome, me manifesto por justiça da verdade. Depois de Deus, eu amo a vida. Busque conhecer meu nome, yeah. E tenho de base a humildade. Só me manifesto no peito que é a verdade. Os irmãos iguais a ti, confuso, teve de missão passar uma vida no skate, sem perna e sem visão. Mas por ter fé arrancava a tinta da face do inimigo, que te mata em pensamentos e se apresenta sorrindo, camuflado como amigo, na beleza do véu, na doce escamado beijo que impôs a queda de Abel. Porque certo pelo certo, bom feto, justo não teve homem correto. Tô pra ver que em vida não cometa erros. Cê sabe quem eu sou, então por que já me negou pra salvar a vida que cê mata? Senti a pior dor, só te peço que entenda que quando cê duvida do amor que sinto por ti, você me rasga outra ferida. Se a vingança é a saída, consolo pra sua dor do que valeu da vida no lugar de quem errou. Se o inimigo te atentar, não temas, clame por mim, pois abro a terra com justiça se isso te fizer sorrir. Depois de Deus eu amo a vida. Que conhecer meu nome, e tenho de base a humildade. Só me manifesto por justiça da verdade. Depois de Deus eu amo a vida. Busque conhecer meu nome, e tenho de base a humildade. Só me manifesto no peito que é a verdade. Mas que o peito seja sólido, e alguns atos covardes, choro ao te ver com a dor causado pela humanidade. Mas favor entendedor, cada um tem seu papel, até Judas foi importante pra despertar sua fé. Quer perdão? Vem a mim, se ajoelhe por favor, estenda sua ferida que eu a beijo com amor. Faço do esgoto vinho, esqueço sua negação, faço um príncipe do ateu, porque essa é minha missão. Pois não desisto, não nego, não te julgo pela cor, pois só terá redenção justo que suporte a dor. Não importa como for, se tem fé contigo estarei. Caia por terra a enfermidade após clamar o nome do rei, pois o meu sangue, os pedaços de pele a cada corte, foi pra conceder o perdão de Deus a quem me dá as costas. Entendo sua revolta, mas sua fé é testada, pois só através do sofrimento justo será arrebatado. Depois de Deus eu amo a vida. Os que conhecem meu nome, me manifesto por justiça da verdade. Depois de Deus eu amo a vida. Busque conhecer meu nome, e tenho de base a humildade. Só me manifesto no peito que é a verdade.